festa de Icoras e ao som do DJ Júnior Farias. Não fique de fora dessa. E segure, meu irmão, o show vai começar. Pra cima, garoto. Vamos começar mais ou menos assim, ó. As melhores marcantes. Marca das mídias do comércio é Bruninho. Batidão doce. Joy Benassi, o garoto das produções. Mostrar pressão na galera. Exatamente. Danado. Alô, família! Tô na área! Vai pra cima, garoto! Aqui, DJ Júnior Farias, tocando Paz Égua! Manda mais uma! Aí galera, vamos lá! Madrugada, você me liga. Tô na balada, com as amigas. O que que faço, se eu atendo? Cê vai saber que eu fugi, não fui dormir. Você insiste, que eu vou fazer? Um abraço, filho, vamos tomar todas, que tá uma beleza. Espero o tempo e cai na caixa postal com a mensagem. Baby, baby, baby, amor. DJ Júnior Farias. Na batida das marcantes. Bora, minha galera GDC! CD Júnior Farias, apoio Nildo Cambista, açougue do Dadá, depósito de bebidas JK, uma organização Jessinho e Cat, localizado na área do Riso em Iquaraci. Amor, que sinto por você. Não é de TV, não é nenhum sonho. Aonde se esconde? Tô à tua procura, oh meu amor, me diz por favor, se você só quer brincar com meu coração. Menino, vem me beijar, menino, vem me beijar, vem logo, vem me beijar.

tá com medo do amor, e aí? Deixa o vento tocar, deixa o coração depois de abrir. Didi Marcos de Gaiato, tocando toda, como se fosse na primeira vez. Tá rolando sentimento, aí, Júnior Farias, bota quente, estremece. Dá-lhe, Bruninho do Comércio. Compadre! Vamos nessa, DJ Farias. A história de nós dois agora chegou. Eu sempre tinha DJ Júnior Farias, que é mais uma produção do DJ Júnior Farias, diretamente de Coraci. Talvez eu não seja mulher perfeita pra você, mas me diz que tem amor, você também errou e não deu valor ao amor que eu te dei. Eu queria que você entendesse, sou menina confusa, maluca, apaixonada, doida por você, mas não sei o que fazer. DJ Júnior Farias, na repita, vai! O nosso amor a nova batida do Brasil. Alô, Júnior Farias, manda ver meu DJ. Vamos nessa, galera. O meu amor é tudo, tudo que eu tenho pra ti. Vamos beber! Toca mais uma cerveja aí que agora eu vou beber! Tu não tem coragem! Que sem fim. Ele é tão longo que eu nunca, nunca senti. Tu és a mulher. Galera, GDC! É sucesso em todo o Pará! DJ Júnior Faria. Menina bonita, eu estou aqui. E o meu amor está pronto pra ti. Oh, Isabela, Isabela, tu és a dona do meu coração. Oh, Isabela, Isabela, tu és meu sonho. Oh, Isabela. Banda M-Sync e DJ Rafael Teletubbies, a nova batida do Brasil. Você está curtindo a sequência malvada. É sucesso total. Arrepiando DJ Júnior Farias. Bora pra cima, garoto, mete o dedo. Aqui a perfeita seleção musical para você. Mas eu sou o que ele falou pra mim. Não te amava e não estava feliz.